Aí, quer saber? Dizem que quando seus amigos morrem, viram estrelas. Peça que olhem, ore, nunca ignore. Oro calados, guardem olhares mareados. Onde pupilas são barcos desnorteados. Fumaça no ar, cápsulas no chão. Cães gritam, mães gritam. É um corpo na vala, bala vem de quem te deve proteção. E a corregedoria lava as mãos, corta. Close no arregaço, uma cadeira vazia. Família faltando um pedaço, dói no estômago tipo azia. No âmago, no espaço daquela piada que ele sempre fazia. Esses meninos são sangue, medo e pele. Onde viatura são, abre alas do IML. Eu nem choro mais, pois bem. Não sei dizer se eu fiquei mais forte ou se eu morri também. Realmente o tempo voa. Quando seus amigos morrem, morre um pouco de você. Nasce um lugar a se preencher do tamanho do que o que você ficou de dizer e não pôde dizer. Nunca vai esquecer. Faz quantos anos era comemoração? Uns manos e um time campeão. Oh, um beck, um goró, uns moleque novão. Quando o telefone tocou, já veio a sensação. Vi cada foto no muro do cemitério, nas lápides, sério. Dizendo, se adapte, as flores seca no chão. A cabeça milhão, troca o caixão de mão em notas. Folha solta voa, olha a mensagem na coroa. Vai vendo, fulano, jamais te esqueceremos. Porra, e Deus só vê quando convém. E eu não sei dizer se eu fiquei mais forte ou se eu morri também. Realmente o tempo voa. E pensa, zoa, zoa, zoa. Nem deu pra se despedir. Até o momento, né, mano?